no estado da Bahia, e o Francisco é o nosso diretor lá da emissora. Também um abraço para o meu diretor de Jaupassi, estado de Goiás, o Bula, o nosso Vanderlei de Oliveira. Aqui é Delson Moura, Lírios do Campo FM de Jaupassi, com grande prazer participando do programa do Amado Batista. Fiquei triste por não ter mais o Jornal Brasil Notícias. Exatamente, Vanderlei. Nós tivemos que suspender temporariamente o Jornal Brasil Notícias, porque esse jornal era apresentado pelo Edelson Moura, mas nós estamos assim muito sobrecarregados com este projeto da televisão, da TV Estúdio Brasil, dos nossos programas. Eu espero que você compreenda, meu amigo, viu? Um grande abraço para todos aí de Jaupassi, no estado de Goiás, esta cidade linda e maravilhosa. Sérgio Ledo Teixeira, deixa eu ver o que é que diz aqui o Sérgio na mensagem dele. Delson Moura, como vai você? Vou bem, Sérgio. Gostaria de ouvir uma música, oferecendo para o meu pai César, minha mãe Dete, a minha irmã Wanda, meu primo Kaique, para Laura, Renato e todos de Lagoa da Pedra, e com muita satisfação para o meu amigo José Maria em Lagoa Real. Falou, Sérgio Ledo Teixeira. Muito obrigado, continue sempre aí nos ouvindo, mandando as suas mensagens aqui através do site da Rádio Estúdio Brasil, porque o Sérgio mandou a mensagem dele através do nosso site. Muito obrigado, eu espero que o pessoal daí esteja sempre gostando do nosso programa, tá bom? Vamos trazer mais uma música com o Amado Batista, Homem Descartável. Eu estou procurando um amor, seja linda, inteligente, uma flor. Meu coração se alimenta de carinho, seja muito e que nunca tenha espinho. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Carente de amor, mas quero amar e não quero sentir dor. Meu coração tem tudo pra você. Tem muito amor, tem emoção e tem prazer. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Ser um objeto de alguém que usa e abusa assim direto. Não quero ser um homem descartável que alguém usa e abusa assim tão fácil. Serei feliz e vou fazer tão feliz. Alguém que eu ame, que me ame com fé. Vai ser o máximo ser minha mulher. Serei feliz e vou fazer tão feliz. Alguém que eu ame, que me ame com fé. Vai vai ser o máximo ser minha mulher. Serei feliz e vou fazer tão feliz alguém que eu ame, que me ame com fé. Vai ser o máximo ser minha mulher. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista show. Todos os dias a minha voz chega aos quatro cantos deste país através das muitas emissoras que nos retransmitem. Eu tenho aqui um pedido, né, que é do Reginaldo Pereira. Edelson Moura, essas pessoas foram parar em São Paulo, mas não sabemos onde se encontram. Eu estou tentando localizar parentes da minha esposa. Eles moravam em Quarto Centenário, no Paraná. Ela foi dada para o casal de nome Manuel Félix de Brito, já falecido, e Dona Neuza, em 1990. Quando foram embora da cidade por ter acabado a colheita de algodão, fizeram um registro de nascimento no cartório de Kilder Machado, em Formosa do Oeste. Kilder Machado, em Formosa do Oeste. Mudando a data de nascimento e o nome de Rosenilda para Ana Cláudia Félix de Brito. Ana Cláudia Félix de Brito, da família de minha esposa, ela lembra de seus irmãos que se chamavam Rosana, Rosilda, Marilda, Marilza, Lorival e um caçula que não lembra o nome, e sua mãe Antônia. Portanto, Edelson Moura, gostaria de localizar essas pessoas para entrar em contato com a gente. Realmente eu recebi este recado aqui do Reginaldo, né, Reginaldo Pereira, só que não veio, Reginaldo, o telefone para que essas pessoas entrem em contato. Eu pediria que você refizesse este recado, né, ou alguém aí desta família que estiver ouvindo pode também mandar um recado para cá, não é verdade? Para ver se a gente localiza algum parente de vocês, tá ok? Eu fico aqui na esperança de que você repete esse recado, manda novamente o mesmo recado. Por quê? Porque na medida que nós vamos atendendo aqui as pessoas, nós vamos deletando os recados do nosso sistema, porque senão vai acumulando muita coisa, não é mesmo? Você entende, né? Esse negócio de computador. Pensando em Nós, vamos cantar mais esse sucesso do Amado Batista. Diante do enorme sofrimento que eu vejo estampado no seu rosto. Já passou da meia-noite, eu estou aqui pensando em nós. Como vai ser não consigo te amar, não posso te deixar. Eu só sei pensar desse momento. Eu adiei quanto pude, porque também estou perdido. Eu estou perdido. Já passou da meia-noite, eu estou aqui pensando em nós. Como vai ser não consigo te amar, não posso te deixar. Eu só sei pensar. Já passou da meia-noite, e eu estou aqui Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu recebi aqui um e-mail do meu amigo Antônio Dias Carneiro Filho. Ele é de Maranhãozinho e fã do nosso programa aqui do Amado Batista e do Ligação Nacional também, não é Antônio Dias Carneiro? É Antônio Dias Carneiro Filho. Ele falou que lá no Maranhãozinho acontece todo ano, em dezembro, uma grandiosa festa, uma festa muito, mas muito grande mesmo. E é a festa de aniversário da cidade. Vão muitos artistas, muitos cantores. Ele disse assim: Edelson, é meu sonho ver você participando desta festa. Eu vou falar para o prefeito daqui um dia, convidar você para vir participar desta festa com a gente. Obrigado aí, meu amigo Antônio Dias Carneiro Filho. Será um grande prazer estar com vocês aí, não é mesmo? É o amigo Carneirinho, lá de Maranhãozinho, no estado do Maranhão. Muito obrigado, muita bondade sua em querer que o Edelson Moura esteja aí no dia, nos dias de festa, aniversário desta cidade maravilhosa, não é mesmo? Eu vou agora transmitir também para vocês o número do WhatsApp do Edelson Moura. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu estarei trazendo aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Eu quero colocar algumas gravações que chegaram para o programa do Amado Batista. Anotem aí o nosso WhatsApp. Vocês não precisam ligar neste número que nós não atendemos. Somente recebemos as mensagens. É 61-9966-9557. 61-9966-9557. E agora, Amado Batista, vem aí trazendo mais uma música, trazendo mais um sucesso para alegrar o coração da gente. Segredo Meu, vamos ouvir. Música. Meu sorriso é franco, meu olhar sincero. Tenho bons amigos e a vida que eu quero. Fiz a minha estrada, esta é minha sina. Até ver os olhos daquela menina. Tá tudo virado, de ponta cabeça. Tô apaixonado, e antes que eu me esqueça de dizer seu nome, ah, eu não vou dizer. Isso é segredo meu, porque eu gosto dela mais do que devia. Ela é do jeitinho que eu sonhei um dia. Porque eu gosto dela, feito condenado. Ela tem a chave que mantém trancado. Meu sorriso é franco, meu olhar sincero. Tenho bons amigos e a vida que eu quero. Fiz a minha estrada, esta é minha sina. Até ver os olhos daquela menina. Tá tudo virado, de ponta cabeça. Tô apaixonado, e antes que eu me esqueça de dizer seu nome, ah, eu não vou dizer. Isso é segredo meu, porque eu gosto dela mais do que devia. Ela é do jeitinho que eu sonhei um dia. Porque eu gosto dela, feito condenado. Ela tem a chave que mantém trancado. Porque eu gosto dela mais do que devia. Ela é do jeitinho que eu sonhei um dia. Porque eu gosto dela, feito condenado. Ela tem a chave que mantém trancado. Porque eu gosto dela mais do que devia. Ela é do jeitinho. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E agora, no programa do Amado Batista, o nosso quadro O Povo Fala. Alô, Adelson Moura, aqui é Francinaldo de Petrolina. Sou muito fã do Amado Batista e assisto o seu programa, Amado Batista, pela rádio Tabajara FM 104,9 de Petrolina, Pernambuco. Gostaria de ouvir uma música de Amado Batista. Alô, Adelson Moura. Aqui nós estamos ouvindo aqui o programa do Amado Batista, aqui em Francisco Morato, São Paulo, pela rádio 87,5. Seu programa aqui é audiência. Aqui eu vendo aqui cachorro quente, hot dog do Mineiro, aqui na praça, aqui no centro de Morato, São Paulo. E aqui os clientes ficam ouvindo sua rádio aqui, seu programa aqui, muito, muito animado. E gosta muito do seu programa. Obrigado, viu? Manda um alô aí pra nós aí do Hot Dog do Mineiro, uai. Bom dia, Adelson Moura. Aqui quem fala é Giovana, um convite sua de Vanderlei, Bahia. Eu gostaria que você passasse a música de Amado Batista e oferecesse pra minha mãe, pra meu pai, pros meus irmãos, pros meus avós lá na Fazenda Mata. E eu tô falando aqui de Vanderlei, da rádio FM 104,9. Beijo. Bom dia, Adelson Moura. Todo dia eu ouço seu programa aqui em Terezinha, Piauí. Aí começa às 5 da manhã, sou motorista de ônibus coletivo. Aí eu já ligo o rádio E os passageiros gostam. Meu nome é Clodivaldo, manda um alô pra mim aí. Eu moro aqui no Teresina. Que beleza, né, minha gente? Os nossos amigos aí, Clodivaldo, lá de Teresina, Francinaldo, o pessoal do Hot Dog do Mineiro. Ei, Mineiro, você é danado, Mineiro. Lá em Francisco Morato. Obrigado a Giovana também, lá de Vanderlei. Que galera bacana. É tão bom a gente receber as mensagens de vocês aqui pelo WhatsApp do Edelson Moura, né? Eu quero todos os dias... Quero que Deus mande, assim, muitas mensagens para mim. Eu fico muito contente em poder ouvir as vozes dos meus queridos ouvintes espalhados por este Brasil. Francinaldo, Hot Dog do Mineiro. Galera, obrigado, hein? Vamos ouvir aí mais um sucesso com o Amado Batista. Ixi, eu não peguei a música ainda, Edelson Moura. Vamos lá, paz. Tá aqui. Te amei, te amo e por você eu chorei. As coisas mais lindas que você buscou nos dias tristes de solidão. Edelson Moura. Eu falei no outro programa nosso, no Ligação Nacional, para a população ter cuidado com extravagâncias, com compras desnecessárias, gastança de dinheiro. Falei que nós vamos entrar numa crise severa, e esta crise ela vem sendo anunciada, inclusive, em outros países, em programas de televisão de outros países. Segundo especialistas, nós vamos encarar uma situação de vexame, de vergonha, de muita humilhação nos próximos anos, porque você sabe que aqui ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai dizer. Os economistas brasileiros que trabalham para o governo, que recebem lá seus salários grandiosos, né? Eles não são doidos de anunciar que, ó, gente, cuidado porque a quebradeira é geral, vai ser geral, todo mundo vai quebrar, vai ser uma coisa de louco, né? Vai ser uma coisa. Eu não estou querendo aqui assustar as pessoas, mas eu prefiro acreditar nos economistas lá de fora, que são isentos, que não estão recebendo dinheiro de governo para falar bem, para falar bonito, para ir para a televisão dizer, não, está tudo sob controle, nossa economia, nossa... Isso é a questão da gasolina aí, não, isso preocupa não, ah não, a energia, preocupa não, arroz subindo, feijão subindo, carne subindo, o preço da carne também está disparando. Até porque todo o rebanho de boi do Brasil está na mão de Lulinha agora. Diz que é o maior fazendeiro do mundo. É Lulinha. Gente, esta mágica, eu queria entender como ela se processa. Porque nós vamos atravessar essas dificuldades. Será que nós vamos poder comer essas carnes desses boi que estão por aí na mão desse rapaz? Porque ele não tinha nada. Há pouco tempo atrás, era de um zoológico aqui de Brasília, trabalhava num zoológico. Pelo que se sabe, o funcionário que ganha mais no zoológico é o veterinário, ganha 7 mil. Os outros é salário de 2 mil, 1.500 para dar comida para bicho. Então, como pode uma pessoa que trabalhava num zoológico ser dono de tanto? Tanta fortuna, de tanta coisa, avião a jato, o que mais? Não sei quantas fazendas, parece que tem fazenda. Diz que todas as terras grandes do Pará, desse rapaz. E Mato Grosso, e Pará, e boiada, e o povo fala que ele tem frigorífico e tem tanta coisa. É uma riqueza tão, tão grande, tão gigante. Então, eu queria que Deus me desse sabedoria, né? Porque o cara é sabido, viu? O cara chegar a esse ponto aí, dessa fortuna toda, numa velocidade dessa, olha, esse rapaz, ele tem que ser convidado para ser presidente da República do Brasil, para tirar o Brasil da crise. Porque se ele saiu da própria crise, não sei qual é o sistema, qual foi o sistema, mas se ele saiu da própria crise de funcionário de zoológico para o maior latifundiário, o maior fazendeiro, o dono do maior rebanho do Brasil, terceira fortuna do mundo, então a gente precisa de um homem desse para tirar o Brasil do atoleiro. Então eu acho que nosso problema de dificuldade, da dificuldade do povo, da nação, está resolvido. Nós não precisamos nos preocupar. Agora, se ele não quiser ser presidente da República para desatolar o Brasil, tirar o Brasil do atoleiro, aí a gente tem que pegar os bois dele lá tudinho, porque o país vai entrar numa crise ainda maior. Tem que ter o direito de comer essas carnes, esses bois, fazer churrasco pra gente e tal, né? Não era uma boa? Pois é. Fica aqui a sugestão do Edelson Moura. Vamos comer a boiada do Lulinha. Venha até aqui, cante pra gente, Amado Batista. Thank you.

será anunciado, qual canal, onde vamos trabalhar, onde vamos colocar os nossos programas. Teremos também, faremos a nossa tentativa do canal da TV Estúdio Brasil, porque a coisa mais difícil é isso. É a liberação do nosso canal. Por quê? Porque o canal, uma concessão do governo, né? Uma concessão do governo. E claro que as pessoas, elas ficam com um pé na frente e outro atrás. Nossa, o cara no rádio já faz um estardalhaço desse. Imagina se der um canal de televisão para ele. Lascou-se. Então as pessoas ficam realmente preocupadas. Mas eu também sou assim. Se por acaso não conseguir por aqui, a gente monta um canal de televisão num satélite desses aí, de qualquer país do mundo, né? E distribui os receptores. Ora, caramba! Obrigado, Marinalva. Tudo de bom para você. Continue sempre ouvindo Edelson Moura, o pessoal aí de Tanque Novo, todo mundo ligado. Você mudou demais. Canta, Amado Batista. Preciso urgentemente ouvir sua palavra, amiga. Preciso que você me fale o que aconteceu. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. Oh, oh. Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. A gente ama pra valer e tem que aceitar. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. Hora do quebra-galho agora, no programa do Amado Batista. Vou mandar essa música, sabe para quem? Para Cristina Souza. Ela é minha querida ouvinte de Santa Luzia do Paruá, no estado do Maranhão. Edelson Moura, sou Cristina, moro em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, e todas as manhãs eu ouço o seu programa pela Rádio Tropical FM e gostaria de ouvir a música Negócio da China, com Amado Batista. Gente, eu queria pedir um favor para a nossa querida Cristina Souza. Cristina, você poderia pedir para o William Policarpo, este meu amigo que está bem aí, para unir os dois programas, Edelson Moura com Ligação Nacional e Amado Batista, se isso for possível. Se não for possível, não tem problema. Ele sabe disso, que ele é meu amigo, não vai ter problema nenhum, não é? Mas eu ainda acho que eu tenho recebido muitas ligações de Santa Luzia do Paruá E o pessoal dando essa sugestão também para o nosso querido William Policarpo colocar o programa Ligação e Amado Juntos. E a voz do povo é a voz do pessoal. Edelson Moura, te agradeço muito por este óleo de avestruz supremo. Ela dá um depoimento aqui, ó. Ela me escreveu. Eu estava com gastrite, já tinha tomado tanto remédio e nada de ficar boa. Ouvindo você falando no rádio, através da Rádio Tropical FM, eu resolvi comprar com a Irineldi, que é a representante aqui de Santa Luzia do Paruá. Já tomei, Adelson Moura, 8 frascos. E você pode ter certeza, eu agora estou curada. Olha só que coisa boa, gente. Gastrite. Mais uma que a gente precisa aqui informar para o povo, né, com relação à gastrite. A gastrite, eu já tinha conhecimento disso, porque a Zélia, minha esposa, ela tinha esse problema de gastrite. E não podia comer quase nada. Agora, Adelson Moura, eu como de tudo. Olha só. Mas eu não parei de usar, porque este produto é milagroso. Todo mês eu compro meu frasquinho de óleo de avestruz. Muito obrigado a Cristina Souza. Boa esse negócio que você escreveu aqui, muito bom, né? Porque serve de exemplo para milhares de pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes sofrem com gastrite, né? Fica sofrendo. Então, gente, é bom saber, viu? O óleo de avestruz Supremo é muito bom para gastrite, mas prefira a nossa marca, Supremo. Este é o óleo de avestruz do Brasil. Olha, eu quero até dar o telefone aqui, você que me ouve em Brasília, o telefone do Olho Vivo para vocês. É Taguatinga, toda a população de Taguatinga pede por esse telefone. 8445-7768, 8445-7768. Agora, você também, que mora em Samambaia, tem o telefone da nossa representante Raimunda. É 99780658. Qualquer dúvida, você liga na nossa central, que é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Lá na nossa central, eles vão passar para vocês o telefone, né? O telefone de outros representantes, Vicente Pires, Recanto das Emas. Nós temos outros, não é somente Taguatinga, não, e Samambaia, não. Tem outros, né, na região, tá bom? É só você ligar 61-3532-6993, depois das 9 horas da manhã, que é quando está lá todo mundo esperando o seu telefonema na Saúde com Beleza. Agora sim, Edelson Moura canta pra você. Espelho Quebrado. Quebrou. Já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Oh,